cargo 6570, passando Duna, completa aproximação ILS, torre 118-95. Voo no 897, reduza no 709, vai seguir a aeronave categoria pesada na aproximação final. Reduzindo ao 707, no 897, esquerda proa 140, chame a estabilidade. Esquerda 4740, visitado no 897. 985, reautorizado 3.000 via chegada Bonf. Via chegada Bonf, 3.000, 1.800, 9.085. Afirmo. Para cota. Pronto, para cota, senhor. Para cota. Voo local 1007, autorizado. Decola pistão no 7, primeira curva à direita, corredor axé. Controle 120.8, aciona 5411 no mais caliente. Autorizado o voo, área de avançamento, pelo voo do axé, pode controlar a alta do centro do rio. Aciona 411, controle Salvador, 120.8. Correto, mais caliente, consegue me ver? 03 a bordo para o taxi, chame a torre frequente 118.6, Mike Charlie, por favor. Pode informar 118.6. 131, está correto, 118.95. 131, 71, escuta para a cópia. Fica. Só um minuto, senhor. O voo no 607 na escuta? A escuta livrou na 607 nacional. 07 Alfa Juliette até o portão 09. Alfa Juliette para 09, agora no meio da tarde. O mil, perdão, 3171 agora, pronto, corta. Negativo. 3171 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, nível de voo 360, viata do Zulu 6 até Bravo Del Zulu, após Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, decola da pista no 0 com curva à direita, subida da El Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5412 com 3171. 412, protegimento correto com 3171, portão 62, deixa eu então para o pushback acionamento. Alô, Salvador, Gono 715, bom dia, Libra. Bom dia, Gono 715, táxi aprovado Alfa e Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, o Gono 715. Índia, agora o senhor tem autorizado o pushback acionamento 3171 no chão e contra ataque. Voo 9085, redução 1709. É 2170 nós, voo 9085. Sinalizador micro 4577. Alfa, tiro parte 3 do ar. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike, Charlie Yankee. Bom dia, Papai Romeu, Mike Charlie Yankee, sendo a decolagem visual, aerolevantamento, mantendo o corredor a cheia e a liberação. Mantendo, vai manter o corredor a cheia, Mike Charlie Yankee. Sideral, passando Duna, completa LS, torre 118, decimal 95, Sideral. Mike, bom dia, mantenha nível 1 no 0, reporte para descida. Eficiente. Descida até nível de voo 050, voa posição ITAP. O Whisky Charlie Mike. Para Romeu Mike Charlie, por gentileza, confirme quais serão as radiais do seu aerolevantamento, as distâncias, se possível, o tempo de voo. Tempo previsto de voo, 2 horas e 30, para modificar a meteorologia. O início do voo estará ali na posição Vera Cruz, ok? Em cima da Bahia de Todos os Estados, sentido proa 060. Passado 16 milhas aproximadamente. Ok, excelente. Mike Charlie. Mike Charlie. Salvador, voo 897. Voo 897, taxi na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, quadrado da Juliette, 897. Cinco, redução para aproximação, completa LS, torre 118.95, bom dia. Bom dia, senhor, torre 118.95, voo 9085. Do livro táxi via parte 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá foi 1895 para a decolagem. O altímetro de 20, tem um bom dia, o 3171. 897, observe o taxiando, assim que ele tiver liberado a Juliette, ingresse no grande pátio pela Juliette para o portão 03. Para liberar a Juliette, ingressa para o 03, amanhã. Alianque, mantenha-se em usar o meu pés, o senhor tem frequência livre para conexão com os traços locais, só que tem o tempo de sobrevoo e retorno. Há 2 horas e meia, confere? Frequência livre 12345, não tem tráfego informal. Bom, Salvador, bom dia, sinal 9900 e Franco. E Alfa Kilo, parte 3, posição é 08 na parte 3. Alfa Kilo, parte 3, posição 08. Pela passagem ao tráfego da Gol, ok? Sim, ótimo. Obrigada. Gol no 985, prossegue de Alfa Juliette para o 62. Alfa Juliette 62, 985. American 980, Skokay Dan. I'm on arrival to send it to 4,000 feet. Instead of 1020. 1020, descending on the Amman down to 4,000 feet, American 980. Smart Eve, fly heading Duna intersection, Delta Uniform in November Alpha. Instructor to Duna, intersection, American 980. Salvador, Centro Salvador, 3171, bom dia. Prisão 71 no contato na decolagem, sobe o 360, saída da El. Saída da El, 360, sim. Duna 2000 pés, ajuste 1020, forma estabilizada. Duna 2000, 1020, forma estabilizada. Da 3153, assim, a identificação, chegada a bom, se desse mantenha o 050, ajuste o 030. Descendo para o 050, no perfil da bomba, o 3073, obrigado. Solo, bom dia, Azul 4069. 4069, muito bom dia para Campinas, mantendo escute a banda para Copa. Aguardando. Passa 150 ao 360. Bem, estamos sempre recursos na frequência 1251, alterna 1332. 251 ou 3322. Whisky Charlie Mike, 2000 marcador externo, completo sinal do procedimento, chame Torre, 118-95. 1895, obrigado, bom dia. Pronto, cópia. Cópia. Está autorizado para Campinas. 320 Lido, sobre a cola da 10, na saída da El, Leda, Brito. 817 Pesulo no meia, para o hotel Zulu, Brito. 5424 é o código transponder, 1208 é a frequência do controle. Antes do cotejamento, só confirmar, a primeira aerovia que nós recebemos aqui no plano é para o Zulu 10. É, vai ser para o Zulu 1 no meio então, a primeira? Ok, understand down to 2,000 feet, American 980. Ok então. Autorizado Campinas, nível 320, decola da 1-0, saída da Euleda Bridge, para o Zulu 1 no meia, Bravo, Hotel Zulu. Transponder 5424, controle 208, Azul 4069. Seja bem correto, chama a sonda de pronto para continuar. Chama na 4069. Bom dia para Guarulhos, tem autorizado aqui nível 360. Sou decola da 1-0 na saída da El Leda Brit, onde intercepta a Pesulo no meia, Bravo Hotel Zulu 30. 5432 é o código transponder, 1208 é a frequência do controle. Funcionado. Charlie Mike. Whisky Charlie Mike prossegue para Bata? Passando, senhorita. Por gentileza, prossegue via Alfa, Juliette, cruza o pátio principal, em cima para ingresso na linha. Gente, Alfa, Juliette, cruza o pátio principal e são para ingresso na linha. Whisky Charlie Mike. For the approach, American 980. Confirm? Yes, confirm, cleared for the ILS approach. In my evening. It's cleared, ILS approach, come to have some localized course. Okay, American 980. Azul 4069, gate 8, post, pegue estacionamento. É o número 2 desse setor, mantendo, escute a guarda por gentileza. Mantendo, aguardando sua autorização. Na Lima, já livrou a intervância do Gol. Sente, comandante Lima, mais Quebec, em cima da Quebec para...